peste, a fome é o que o assolam sem parar. Se aprofunda na pobreza, na miséria do pecado, e não quer a santa voz de Deus escutar. São tantos os pregadores que estão na terra avisando que Cristo em breve vem buscar um povo santo. Se faz de surdo só para não ouvir. Pois quando o clarim no céu tocar, o povo da terra vai subir e esse mundo vai chorar. Aonde está o meu irmão? Minha mãe eu já não vejo mais. O meu pai, minha irmã, meu avô. Alguém tão emocionado dirá com o rosto molhado: é tarde, Jesus seu povo arrebatou. Amigo, se porventura estás me ouvindo, nunca, nunca desprezes a mensagem do Senhor. Não se aprofunde na pobreza, na miséria do pecado. Nunca deixes de ouvir a santa voz de amor. Escuta esta mensagem do céu que está te alertando, que Cristo em breve vem buscar um povo santo. Não se faça de surdo só para não ouvir. Pois quando o clarim no céu